seu tempo tentando me convencer. Peço paciência, escuta até o fim. Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim.